Bueno, llegan a la Argentina con otra expectativa, ¿no? Después de la victoria el otro día contra San José, con la cual sacan la racha negativa, ¿no? Sem dúvida, foi uma importante vitória, perdi a moral, né? Mas a gente tenta separar bastante a Liga das Américas do Campeonato Nacional e a gente tem feito uma bela campanha na Liga das Américas. A gente sabe da força do São Lourenço, a gente sabe que nós estamos aqui na casa deles, né? Mas eu acredito que se a gente conseguir mostrar o mesmo basquete que mostramos no, na Liga das Américas nas outras fases, eu acho que a gente pode fazer um grande jogo, ser um jogo equilibrado e quem sabe no final a gente conseguir uma vitória. Bueno, son uno de los equipos invictos, seis victorias en seis presentaciones en lo que es Liga de las Américas, pero como bien marcabas, se viene San Lorenzo local con todo el poderío, último campeón. Bueno, ¿por dónde crees que pasará la clave del partido del sábado? Defensa. Eu acho, sem dúvida nenhuma, defesa. A gente sabe que o San Lorenzo tem jogadores fantásticos, jogadores de alto nível, né? E a forma da gente ganhar o jogo, eu acho que é uma defesa muito forte, rebote forte. E o jogo de transição, que eu acho que é o nosso forte, que é muito difícil para a nossa equipe, até pelas características individuais dos nossos jogadores, são jogadores que têm um arremesso muito forte e velocidade, né? Então eu acho que esses daí, sem dúvida nenhuma, são os fatores principais para tentar a vitória. Eliminaram a Franca em sua cancha. Eliminarão a San Lorenzo? Vamos tentar, né? Eu acho que o nosso time tem mostrado isso, em momentos decisivos ele cresce. Então a gente espera que ele cresça agora e que a gente faça um grande jogo e que a gente possa, quem sabe, vencer. Eu acho que o mais importante é levar o jogo equilibrado até o final, para realmente nos minutos finais, aí, quem tiver mais equilíbrio, principalmente emocional, né, eu acredito que leve alguma vantagem. E também a gente tem que esquecer o fator extra quadra, que é a torcida, que é lógico que vai empurrar o São Lourenço, né, com todas as forças. Se a gente não entrar muito focado, fica difícil. Gracias y bienvenidos a la Argentina. Obrigado, um abraço.